vida. Vou até o fim assim. Aí ladrão, tô saindo fora. Dá licença aqui na humildade. Opa, eu só peço a pausa da trilha sonora. Paz, paz a todos meus manos. Eu desejo sim. Paz a todos meus manos. Paz, paz a todos meus manos. Paz, paz a todos meus manos. Paz. Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Respeitável público, respeitável público, respeitável, respeitável, respeitável, respeitável público, boa noite.